Jamais tocará a doce fonte de minha alma, que é todo o meu universo e dá-me um verso que tanto acalma. Por mais que a sua razão diga que não sabe, jamais entendeu aonde se encontra o elo do feio e do belo, do ser que sou eu. Ainda que mil palavras você desenhe sobre um papel, verá que ao fim da conversa a ideia dispersa não é tão fiel, que o dom de cantar um verso é do mais profundo e tão sagrado, que dá numa oração de um pobre cristão que vive no fado. Às vezes só o poeta sabe o que sente e como diz, e a pobre razão alheia não dá na veia ou na raiz. Rir de quem se alvore em tamanha asneira que a verdade inteira não deu a ninguém. Ainda que mil palavras você desenhe sobre um papel, verá que ao fim da conversa a ideia dispersa não é tão fiel, que o dom de cantar um verso é do mais profundo e tão sagrado, que dá numa oração do pobre cristão que vive no fado. Às vezes só o poeta sabe o que sente e como diz, e a pobre razão alheia não dá na veia ou na raiz. E Deus, Senhor desses dons, com toda a certeza há de rir de quem se alvora em tamanha asneira que a verdade inteira não deu a ninguém. Se alvore em tamanha asneira que a verdade inteira não